quieto é melhor falar. E o silêncio me machuca e me faz chorar. Sou demais do meu sentimento. Se tiver em outro, que custa dizer? A verdade dói, tem que entender. Passamos juntos, foi perda de tempo. Oh, oh, errar uma vez. Se tiver em olho, que custa dizer a verdade.